Após a passagem do colégio da Azul, utilizando o pátio índio, 0-0 quando lá de 2-9-3-8-9-5-14. Azul 4298, autorizado em ingresso via Juliette, portão 01. Juliette 01, Azul 4298, tudo bem. 1096, autorizado para estacionamento, portão 09, chame táxi. Camarada táxi 1096. Salvador, San 3815, próximo ponto zero, pista no zero, pronto. 3815, eu quero jogar e manter, pista no zero. Ali mantendo 0, 38 no 5. Sérgio Figueiredo, falou de no passo, libera a direita e controle solo 211. Libera a direita, 1211, 37, tudo bem. Colégio autorizado aqui, 190, vento 1-0 grau, 0 menor. Autorizado no 0, 3-8-5. Para o táxi, eu vou 1-0-9-6 com 1-7-8 a bordo, 3:07, merecendo. 1-0-9-6, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio no Índio, no ponto de espera Torre, 1-1-8-95, altímetro 1-0-9-6. Ajustado, mesmo vocês. Mate 1, Índia, 10295, voo 1096. Azul 2722, na escuta do solo, Salvador? Na escuta. Autorizar ataque para a parte 3 e ataque 3 alfa, quilo. Quando o laudo serve sinalizador, remota prevista 3 Romeu. Parte 3 e alfa, quilo. Atento ao sinalizador. O azul, recebe tudo bem. Eu estou 1-5, decolado azul no meio, controle escalador, 1-1-3-5. 1-3-5, grau 3-8-5, ó. Controle escalador, boa noite, dá 3-8-5. Contato radar, suba via para o nível 340. 340, visão pode voar direto, ótimo. Modo Leda. 096 Torre. Prossiga, mano, 096. Pronto? Tá pronto. 096 Decolagem 090, pista 10, mesmo no 0 grau, 0 menor. Autorizado, alinhagem decolar 10, voo 096. Autorizaria a curva esquerda direto para interceptar a aerovia? Passou o procedimento padrão, vou dar com controle. Vou na 09. Decolado 18, controle de serviço padrão da carta. Chame controle de salvador 1935. Ok, segue via saída, gol 1096. Controle de salvador, gol 1096, passa 1200. 096, contato radar, subasia nível 370. 370 via, gol 1096. Sinal 74, a sua identificação autorizada via bomb de reparo 2000 pés, ajuste no 016. 096, sobre coordenação aí com o centro, pode voar trote? Tem tráfego chegando no centro, mantém a saída. Mantém a saída, voo 1096. Bom 096, suba restrito, nível 350. 350, restrito, bom no 096. Só tinha título de curiosidade, seriam quatro tráfegos chegando do setor norte? Seis. Ah, tá certo, obrigado. São 3895, chame centro Recife, 1251. 1251, 3895. 1096, chame centro Recife, 1685. 1685, voo 1093, 96. 5974, autorizado ILS, ajuste no 096. 016, Recife, 974, autorizado. Papá, autorização, Guarulhos 320. Panamá 3-3, informação Papá confere, autorizado Serra Bravo, Serra Vito para Serra Bravo, Golfe Romeu, seu peso 1-0, da Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda Módica, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Transpondo 5552, controle Salvador, pé na frequência 1-119.35. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pela APSUB 10, até Taubaté, rota com foto plantão, da El, Leda, Leda Módica, decolando da 10 com curva à direita. Aciona o transpondo 5552 e chama saída 119.35. Botané 63, você. Panamá 3-3, o cruzamento está correto, posição 06, chave pronto. Panamá, obrigado. Panamá 3-3, autorizado puxo no 06, chame táxi. Chama a torre 198, decimal 95. Torre Rio 5974, 0 1 174, pouso autorizado pistão no zero, vento no 0 grau, 0 menor. Ele pouso pistão no 0. 235, acende identificação autorizado via DEF, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 e no 6. Esse ponto via ponte até os 2 mil pés, 2016, azul 45. Chilena 224, desça via Mari para 2 mil pés, ajuste no 0 e no 6. Descendo via para 2 mil pés, ajuste autorizaria projetar da presença. Tenha chegado número 3. Horas 45 Galeão, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1195, ajuste altímetro no 0 no meio, bom voo. .888, desça via Golf para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. Fica na 974, solo 33, libera direita, controle de solo 21. Vou chegar minha 1313 e falar de autorizada pista na 0, vento 1110 graus, 069. Cheque foi alfa, quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 5 Romeu. Chegada é uma rota preferencial. Se o senhor não vier pela chegada, o senhor de fato pode perder a prioridade. Mesmo você está em controlamento fazendo desvios? Não, desvios não. Se o senhor for necessário desvios, depois o senhor é encaminhado para interceptar a chegada. Tá correto. É que o motivo da minha indagação trouxe para o dia chegando aqui em Salvador. Condição extremamente grave, fazendo um filme meteorológico. Como preferido, na chegada estávamos mais baixo, na frente de uma outra aeronave, e a colega do controle vetorou, tirou a gente da chegada para passar um Gulfstream na nossa frente com um pouco de entrada na terminal por um dos pontos de entrada do terminal. É um relatório, cara. Pelo parador ao 5972, está autorizado o procedimento ou controle? 5972 autorizado. Obrigado. Não é 224 aí no caso, só a investigação do que ocorreu mesmo para que seja apurado se o seu desvio gerou uma perda de prioridade, não pelo desvio, mas talvez pelo posicionamento da aeronave. Depende muito do tipo de desvio, se vai favorecer a aproximação mais rápida para o ILS, ou se a aeronave ficou numa posição que seria mais fácil trazer para o ILS. Aí depende de cada controlador. E se eu precisasse agora de um desvio à esquerda e eu tivesse uma aeronave se aproximando para a Mari também mais à direita, seria mais fácil trazer ela para o localizador do que o senhor desviando para a esquerda. Tá, gente, é só para chegar, só isso aí, tirar uma luta. Obrigado. E depende do cenário. Bruno, 5 autorizado ILS para o sequenciamento voo Duna, ajuste no 0 no meia. Direto Duna, 1-0 no meia, o azul 4235 autorizado ILS. Bruno, Sanel 3-3, contato radar, sobre via da E para o 360. Daí é o 360, Xanem 3-3, que eu tô te vendo direito de nível do formatório. Gente. Estabilizando o ILS, 5972. 5972, Xanem 1-8, decimal mais de 5. 8-5, obrigado, 5972. Torre Salvador, muito boa noite, ao Rio 5972, a 2 milhas de centro da Visão do Campo. Rio 5972, pouso pista 1-0, vento 1-0, grau 059. Autorizado pouso pista 1-0, 5972. 1-7-0, essa identificação dessa via Mário para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio. 16, boa zona. Número 4, mantenha a chegada. Oito desce via 10 para 2000 sem restrições. Sem restrições, tá bom. Oi, poderia confirmar a pista dessa molhada? Pista seca. Gente, obrigado. Pistola 6224, reduza para 210 nós, autorizado ILS, ajuste no 096. Confere redução para 129? 210. 210, é. Chame Centro Recife, coordena 2685. Para Recife, coordena ali, boa noite, chame M3. Chame 224. Prossiga, senhor. Pessoal, desvio. Ah, negativo, senhor. Diagnóstico 244, libera direito, controle solo 211. Direito no 211. Coitado um pouquinho. Aeronave de aproximação e forma chuva leve sobre o campo. Salvador, muito boa noite ao Rio 5972, levando sua escuta. Rio 5972, Alfa Quilo, parte 3, tentando sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, tentando sinalizador, 5973. A 235 está completamente estabilizado na final da novela. 4235, chame a torre em 198, decimal 95. 195, obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Tomador, boa noite, azul 4235, final de 7 milhas. Azul 4235, pelo autorizado pistão 0, vento 090 graus, 119. Chove leve sobre o campo, pista molhada. 7 livre repouso, 7 pista molhada. Conchu, azul 423. 178, Scott Identico, traduzia Buffer Live Question via Mar Arrival to 2006, que é o último 026. Zero no meio, autorizado, X-Ray, 882. Zulu 970, número 3, autorizado LS, ajuste no 0 no meio. 16 de VLS, 970. Fernando 224, chama a torre 198, decimal 95. Torre 3295, uma boa noite. Boa noite. Solo 4-9, velho direito, controle de Solo 2-1. Solo 2-1, Andréa. Salvador, muito boa noite. Oceanar 6224. Fui, aliás. 4, autoridade pista na 0,080 graus, 069, pista molhada. Azul 435, motores de ataque para o PAD 3, ataque foi Alfa, Juliette, portão 09. PAD 3, Alfa, Juliette, 09. Autorizado pistão 0, vento 080 graus, 069, pista molhada. Livre de pouso para o 6224. Do 4980, ponto cota. Azul 4980, ponto cota. Azul 4980, pronto, cópia. Azul 4980, autorizado Serra Bravo, Serra Vita, para Serra Bravo, Romeo Foxtrot, via 3117. Nível de voo autorizado 350. Saída Pucajá, Moaru, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda, transponder 5555, controle Salvador, pela frequência 119, decimal 35. Azul 4980, potência média está correto, posição 01 no chame pronto. E Salvador triplo entra gol, passou externo, tem um campo à vista. Chame 6224, solo 53, libera direito, controle solo 21. Alebrão, 21. Boa noite, 88, agora já está livre. Boa noite, 88, pouso autorizado pistola 0, vento 100 graus, 049. 5-4, livre pouso, 38, pego. É, 6224, autorizado ataque para 4 fundos, e ataque foi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, 6229. Esse campo à vista, 9-0. Chama a torre 1-8, 9-5. Vai 7-8, clear deviations at Sayhead Duna, the report established. Flying Duna, position report established, number on 7-8. Bom, não, 70, número 2, agora fica 1-8-8, autorizar táxi para o Pátio 1, Etexoi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. Azul 4980, após o parqueamento do Airbus da Avianca no 03, autorizado puxo na posição 01 no chame táxi. Posso fazer o parqueamento da Avianca, está autorizado puxo de funcionamento no 01-49-80 da Avianca. Sala 970, sala 57, libera a direita com transição no 21. A direita, 21. Entry 178, complete final ILS approach, set to tower in 118, decimal 95. 118, decimal 95, turn through 178, good night. Good night. Tower 39, 7-3-1-7-8. 7-3-1-7-8, GS land runway 10, wind 12 degrees, 08 knots, runway wet. Roger, GS land 10, runway wet, 7-3-1-7-8. 9970. Mandei a posição, gol 9970. Ok, vai mandar. 9970. Azul 4980 acionou com alternado de Serra Brava, Serra Golf, 3 horas e 30 de autonomia, 7990. Azul 4980, autorizar ataque para o pátio, até o ponto de espera, via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste de altímetro 1-0-6. 1-0-6, livre táxi de Índia até o ponto de espera no 0-18-9-5-4-1. Azul 4980, muito obrigado, até amanhã. Bruno 970, autorizado, ingresso regular de portão 02. Portão 02, Bruno 970, obrigado. Fala 03, libera direita, controle de sala 21. 3178, autorizando ataque para o pátio 1, no Zeta Sui Alfa Juliette, remota 1 no 4. Pátio 1 via Alfa Juliette, para remota 1 no 4, para 3178. 50, ajuste no 017. Ficou 070 na Mari, 57. Negativo 050. 050. Boa noite, Azul 4959, 1-4-0-Ilhéus. Azul 4959, autorizado Salvador para Ilhéus, via Golf 677, plano Yankee. Decola da pista no zero com a primeira curva à direita, saída Coral, acione 0260 no transponder. Controle Salvador, opera na frequência 119.35 no pátio 3. O 4959, cotejamento correto, chame pronto. Decolado 05, controle Salvador 1-1-9-3-5. 1-1-9-3-5, Salvador, agora 4980 da Azul. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980. Foi 4980, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Sobe via saída Puca, 350 nível, azul 4980. Salvador, boa noite, José 3605, informação, papá, autorização, decide. Quem chamou o Solo Salvador? É o Sam, 3305, com informação, papá, autorização, recife. Então, 3305, autorizado Salvador para Recife, via peso 17, nível de voo autorizado 330. Saída Pucajá, Moaru, decola da pista 90, com primeira curva à esquerda. Transponder 5562, controle Salvador pela frequência 1119.35. Zero autorizado Recife, Delampa Tudo 17, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. O transponder 5562 e o controle 119.35, 3305. 3305, o treinamento está correto, chame pronto, posição 05. Chamará, obrigado. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, Sinta Alfa para Galeão 400, né? 5972, autorizado Salvador para Galeão, IAP 9857, nível de voo autorizado 400, saída da El, Leda Irume, decola pista 90 com a primeira curva à direita. Transponder 5571, controle Salvador para a frequência 119.35. Autorizado Galeão 400, via para novembro 857. Saída da Euleda Irumi, decola 10 com primeira curva à direita. 5571 no transponder, 1935, o controle, o Rio 5972. Rio 5972, cotejamento está correto. No pátio 3, chame pronto. Chama pronto no 3, 5972. O 9932, informação em curso alfa, aguarde cópia. O 9932, copia. 9932, autorizado Salvador para Recife, via peso 17, nível de voo autorizado 370. Saída Puca, Jamaru, decola sistema 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5566, controle Salvador pela frequência 119, decimal 35. Autorizado Salvador para Recife, via peso 17, nível 370, decola da 10, Puca, Jamo, Aracaju. Primeira curva esquerda, 5560, transponder 1935, gol 932, na posição 8. Gol 9932, 5566, no transponder, posição 08, chame pronto. 7566, transponder na 8, vai passar. Salvador, muito boa noite, é o Oceanar 6224, autorização 230 para Aracaju 4. Cena 6224, aguarde cópia. Aguardando. 4980.